Aleluia. Glória a Deus. Eu louvo a Aleluia. Deus. Porque a minha vida, a vida do Cela, a vida do Rogério e a vida do Rod Aleluia. Foram transformadas pelo poder do Senhor e pelo amor que Ele tem para dar. E é de graça esse amor. Aleluia. Abra sua Bíblia, irmão, comigo. Em 1 Coríntios, capítulo de número 13. Em nome de Jesus. Vamos falar um pouquinho de amor, né? Porque na Bíblia fala que o amor é tudo. Sem o amor a gente não é nada. Foi pelo amor que o Senhor nos trouxe aqui essa noite. É porque Ele quer falar com você. É porque Ele quer falar comigo. Amém. Aleluia. A palavra do Senhor nos diz assim, ó. Ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como bronze, que soa, ou como símbolo, que retine. Ainda que eu fale o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé a ponto de transportar montes, se não tiver amor, você não é nada. O amor de Deus, ele supera todas as coisas. O amor de Deus é lindo. E na palavra diz assim, o Senhor, ele não escolhe os capacitados, ele capacita os escolhidos. Aleluia. E eu louvo a Deus porque ele me capacitou para estar aqui essa noite, para estar falando isso para vocês. Porque há um tempo atrás, o primeiro ensaio do Éfeso, irmãos, eu vou contar um segredo para vocês. Eu cantei de costa. Eu cantei de costa, assim, ó, porque eu tinha vergonha. Eu morria de vergonha. E ele me capacitou para estar aqui hoje. Aleluia. E eu profetizo que ele vai capacitar na sua vida. O amor de Deus é tão grande que eu profetizo que logo, logo a sua família vai estar aqui junto com você. Em nome de Jesus. Que logo, logo ele vai trazer o seu esposo, a sua mulher, o seu filho, em nome de Jesus. Porque ele é capaz de restaurar a sua família. Em nome de Jesus. Aleluia.